Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz a Orquestra Lunar, com seu álbum homônimo Orquestra Lunar. Começamos nosso programa com a música Divina Missão, de Dona Ivone Lara e Bruno Castro. Essa faixa, com arranjo de Sheila Zaguri, solada pela grande Áurea Martins, conta com a presença da rainha Dona Ivone. Tantas canções que me trazem a calma, recordações que invadem minha alma. O nosso amor vai seguindo imperfeito com o valor que temos direito. O céu descortina um véu sobre a nossa inspiração, que tão pura nos faz levitar. E assim sinto a paixão me ativar, nossa emoção sublimar, e essa divina missão faz cumprir seu papel. Ganhar a garganta do povo, quintais e os salões, com a sua pujança mostrar. Enfim, nosso samba é muito mais, o nosso samba é capaz de ser. A Orquestra Lunar é uma orquestra exclusivamente feminina, formada por um time de primeira. Vamos lá: Sheila Zaguri no piano, Mônica Ávila no sax alto e flauta, Vika Barcelos, cantora, Kátia Preta Nascimento, trombone de vara, Áurea Martins, cantora, Sueli Faria, sax barítono e flauta, Manuela Marinho, violão e cavaquinho, Georgia Câmara, bateria e pandeiro, Luciana Requião, baixo elétrico e baixo vertical, Samantha Renó, percussão e marimba. Vamos ouvir Samba na Zona, uma composição de Joyce com Vika Barcelos no vocal, no arranjo de Sheila Zaguri. Quando estou no baile é duro de aguentar, todo mundo cisma de dançar com meu par. Tira ele de mim e não me deixa em paz, porque ele aprendeu na zona com as profissionais. E é por isso que ele dança e dança assim também. Quando cai no samba então não tem pra mais ninguém. Ele é sensual, sabe conduzir, sabe que uma dama também quer se divertir. Silêncio agora no salão que o show vai começar, e o meu par na banda agora assume o seu lugar. Ele é genial, todo mundo diz, porque ele aprendeu na orquestra lá do Tavares. E é por isso que ele toca e toca assim. Jovelina Pérola Negra, é ela mesmo, também está presente numa parceria com Carlito Cavalcante e Labre, com a música Água de Cachoeira, no arranjo de Mônica Ávila e a voz de Áurea Martins. Lá na pedreira rola da cachoeira uma água forte pra me banhar. Pedreira, rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar, uma água forte pra me banhar. Ela me enche de fé, me dando um banho de paz. Bebo dela no coité e vejo o bem que me faz. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar, água de beber, água de molhar, água de benzer,